Que pasa? Que tá rolando lá na praça? Cheio de maluco, não vou lá se não embaça. Tem um moleque que vive me alugando. Ele é um pé no saco, sai pra lá, ô seu fulano. Só vive na minha cola, na minha captura. Se acha meio bandido, andou de viatura. Seu sonho desde moleque é ser ladrão de banco. Bateu com a cabeça no cobertor, sou alavanco. Bem, bem, parece que tá tudo bem. Quando pensa que sumiu, me aparece quem? Me perguntando o nome daquele som. Falando tudo errado e saindo do tom. Aí não, não, não me pergunta mais nada, por favor. Tu era até de boa, mas assim me apavorou. Você pergunta demais, cala a boca, rapaz. Sai de perto de mim, vai pra bem longe mais. Toda hora vem pedir da minha cerveja. Pegou do meu cigarro, tava em cima da mesa. Vai mais, para até me encher o saco. Você tá pregado em mim, tipo carrapato. Me fez passar muita vergonha, então chega pra lá. Já tô ficando com vontade, é de te matar. Sal. Ninguém suporta sua presença aqui, boçal. Bem, bem, parece que tá tudo bem. Quando menos se espera, aparece quem? Bem, bem, parece que tá tudo bem. Quando menos se espera, vão atirar em quem? Bem, bem, parece que tá tudo bem. Quando menos se espera, aparece quem? Bem, bem, parece que tá tudo bem. Quando menos se espera, vão atirar em quem? Em quem? Mais uma vez, lá vem ele. Tá feliz, tá sorrindo, tá tão contente. Tava jogando uma sinuca lá no bar. Saiu voado antes da conta chegar. De novo credo, aí maluco, dá licença. Não sou juiz, mas vou pronunciar sua sentença. Acredita no que eu falo, ninguém quer te ver. Sua família tá correndo de você. Se tu prestar um pouquinho mais de atenção, vai ver que a vida aqui é muito dura, meu irmão. Posso até te ajudar, só que assim não dá. Vê se se vira um tempo, é vai trabalhar. Vê se para de pegar na minha mão. Puxar o saco nunca é a solução. Engravidou uma mocinha de vacilo. Falou que não era seu, não assumi seu filho. Bem, bem, cê acha que tá tudo bem? Dá uma olhada do seu lado, não tem mais ninguém. Não considera, pode ficar uma fera.